ouvimos a voz do Pai. Com sabedoria Ele vem nos guiar. Não deixeis a sua lei, retém vosso coração as palavras de amor, a direção. Caminho da vida, luz a brilhar. Nos passos da justiça vamos andar. Em ti, Senhor, encontramos paz. Guardando os teus mandamentos, viveremos em teus sentimentos. Adquire a sabedoria, é o bem maior. A coroa de glória, teu amor é o sol. Não andeis pelo caminho do mal, desviai-vos da escuridão. Em Jesus encontramos a salvação. Caminho da vida, luz a brilhar. Nos passos da justiça vamos. Sobre tudo que guardar, guarda o teu coração, pois dele vem a vida, a tua salvação. Olhemos firmes, olhos no Senhor, em cada passo, Ele é o nosso amor. Nos passos da justiça vamos andar. Em ti,